fala, Gol 2017. Ligaram 7, precisa. Dá uma previsão pra gente aí, como é que é, o plano tá sendo aprovado ainda? Entrei em contato com o PLN, o mesmo dia de ter recebido, está tratando, assim que chegar no centro a gente chama pra cópia 2017, acredito que menos de 5 minutos. Tá, ok, obrigado. Zona 90 no solo 58, libere próxima direita, 211, boa. 211, boa. É 3676, vento 170 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista na 0, 3676. Pouso autorizado, 3676. Tá 3090, boa tarde, autorizado o táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, para 5, 3090. Rumba 1-1, Brasília, nível 100, pronto, cópia. Rumba 1-1, autorizado Brasília, conforme rota, nível 100, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5427, controle 119.35, torre 118.95. Autorizado para 5, uma centena, roda conforme o plano de voo, decola do 1-0 com curva direita, o controle de 16, posição é Elefa, chamando o controle após 19.35, torre 118.95, transponder 5-4-2-5. Rumba 1-1, protegimento correto, parte militar confirma o PLB? PLB 04, no parte militar, para acionamento. Rumba 1-1, para acionamento e o táxi, chama a torre 118.95, no voo. 118.95, obrigado, só poderia confirmar a nossa saída. Saída Arbor, após Elefa. Arbor, alô, tá 3676, livrou, boa tarde. Tá 3676, boa. Segue Alfa, Juliette, portão 8, parte 1. Alfa, Juliette, portão 8, parte 1, 3676. Pode parar, para cá. Rombo no 1, autorizado acionamento de táxi. 1-1 acionado, pronto pro táxi. 1-1-1, autorizado o táxi, reporte na Taxi Hotel. Autorizado, reporta na hotel, o 1-1-1. Rumba 1-1 na escuta? Chega. Rumba 1-1, confirme se já voado o Vitor Mike Charlie? Eu já voado, vem você na rota. Boa noite, Alemanha 2-0, final, Alemanha 1-0. Alemanha 2-1-0, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-70 graus, 09 nós. Pouso autorizado no 0, 62-0. Rumba 1-1 na hotel para o cruzamento. Rumba 1-1, mantém a posição. Pode confirmar o vento para o Chalé 6220? 1-70 graus, 08 nós. Obrigado. Azul 69 no máximo autorizado, é pode prosseguir. Salvo de aeropuerto vacío, tú vas a mantener establecido en el LED. Buenas noches, buenas tardes. Aeropuerto vacío, 2-1, continue approach, stand by landing clearance. ¿Qué tiene approach de aeropuerto vacío, tú vas? 2017, ya sale autorización. Estamos en contrato en este momento con el centro Recife para confirmar el transponder 2017. Ok, gracias. Tráfego Salvador, muito boa tarde, é o Azul 2591, ciente da informação X-Ray para... Azul 2591, aguarde cópia como número 2, prepare a saída coral. Ok, prepara a coral para a vitória, Azul 2591. Salvador, chegando a 2910, vem pronto. Renan 6210, táxi Alfa, reporte 8 da táxi Juliette. Alfa, O 2017, cópia? Outra cópia. O 2017, autorizado com fins, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída. Saída Arbor, Elefa, após Elefa voa Nitibu, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, intercepta Upper Zulu 2-1, após conforme o plano. O transponder 5522, o controle Salvador 120, corrigindo 119, decimal 35. Localizado para Confins, nível 360, na saída Arbor, transmissão Elefa, Nitibu, Upper Zulu 21, conforme o plano, decola da 1-0 com a primeira curva direita, transponder 5522, controle 119-35. 2017, correto, cruzamento, pode pronto o pushback. Vamos para o pushback, acionamento. Ótimo, aproximação, aguardando a pista, o Força Aérea 7202. Rumba 1-1, autorizado o cruzamento da pista 1-0, na delta, chama o solo 1-2-1, decimal 1. Autorizado o cruzamento, chamando o solo 1-2-1, decimal 1 na delta. Eu posso go 0-2-1 on the ground at 1-1, turn it right, ground 1-2-1, decimal 1. Right, 1-2-1, decimal 1, boa noite, Portugal 2-1. O 2017 está pronto para pushback e acionamento. O 2017 está autorizado o pushback e acionamento, pode prontar. Autorizado a reportar para o táxi, o 2017. Na Portugal 2-1, Buckingham Gago. É Portugal 0-2-1, aproveita a Alfa, call me before to say Juliet. É se vai Alfa, call you before Juliet, é Portugal 0-2-1. Rumba 1-1, cruzou, vai na delta. Rumba 1-1, parte de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando da Juliette. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-7-9. Autorizado pouso, pista 1-0, 7-2-0-8. Azul 6909, boa tarde, no ponto espera, pista 1-0 está pronto. Azul 6909, mantém o ponto espera. Gente, mantém o ponto espera. Para o táxi do Gol 2017 com 45 a bordo, 3 horas e 10 alternando Uberlândia. 3 horas e 10 Uberlândia, confirma por gentileza o PLB? 45, 45. Livre o táxi via Patinho, Índia, ponto 0-0, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste altímetro 1-0, Oi. Gente, atualizar pátio, índio, no ponto de espera, torre 118-95. O gol 2097. 2017. Afirma 2017? Pode ser um través do 05, por gentileza. Vai reforçar. Rouba 1 no 1 no. Onde está a Juliette? Grande Juliette, pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, torre 118-95. Rumba 1 no 1. Afirma Juliette, centro lá em 2017. Rumba 1 no 1. Tem uma restrição? Está pronto para anotar? Afirma. Rumba 1 no 1, conforme coordenação de controle, está restrito ao nível 050 até 20 milhas de Salvador. 050 até 20 milhas de Salvador, restrito. Portugal, 021, mantendo position before taxiway, Juliette. Mantendo position before Juliette, Portugal, 021. Próximo ao 05, gol 2017. 2017, prossiga até o ponto de espera da 10, seguindo a aeronave da Força Aérea, ponto de espera torre 118-95. Seguindo o passo da Força Aérea, quando o ponto de espera torre 118-95. 7, gol na 1, 66, beira 18, ajustado. Azul 69, 19, autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus, 07 nós. Deixando decolar, Azul 69, 19. Opa, 1-1-1, tá no ponto de espera, 10, pronto. Arromba 1-1, mantém o ponto de espera. Escuta. O 2017, conforme coordenação com controle, está restrito ao nível 050 até 20 milhas de Salvador. 050 até 20 milhas de Salvador, gol. 2017. Autorizar a transferência para a torre 118-95. 18-95. O 9166, autorizado pouso, pistão 90, vento 180 graus, 07 nós. Equipe, pistão 90, livre pouso, gol 9166. Tráfego Salvador chamou o azul 2591? Afirmo, ponto 4? Afirmo, na sua escuta. Azul 2591, autorizado Vitória, nível de voo 160, decola da 10, primeira curva direita, saída Coral, Golf 677. Aciona 5511 no transponder, o controle 120, decimal 8. Autorizado Vitória, nível 160, decolada pistão 10, com curva direita na saída Coral, Golf 677. 5511 no transponder, 1208 é o controle Salvador Azul 2591. Azul 2591 correto, reporte pronto feedback. Reportando a prova do Speck, azul 2591. É Portugal 021, approved text via Juliet Gate 11. Via Juliet Gate 11, é Portugal 021, obrigado. Rumba 1 no 1, autorizado, alinhar e manter pistão no 0. Mantenha o rumba 1 no 1. Ponto espera, pronto, gol 2-0 no 7. Força aérea 7208, autorizado cruzamento de imediato, reporte de pista livre. Cruzando de imediato, reportado pista livre, 2-0. Salvador, boa tarde, eu vou no 869, autorização para Brasília, está ciente da informação... X-Ray. 1869, agora de copo, por gentileza, prepara a saída da árvore, né? Árvore, né? Gol 1869. Salve, gol no 1166, boa tarde, livrou na placa. Gol 1166, taxi via Alfa, reporte 8 da Juliette. Alfa, 8 da Juliette, vai informar. Umba 111, autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus, 089. Umba 111, autorizado decolar, gente. Frequência livre estacionar, 1508. 1-1-1, confirma, iniciando? Iniciando. O 2591 é o Sol? Na sua escuta, Azul 2591. Tem uma restrição? Está pronto para anotar? Prossiga. Conforme coordenação do controle, está restrito ao 050 até 20 milhas de Salvador. Ok, restrito 050 até 20 milhas de Salvador na saída Coral, Azul 2591. Voo 166, Gratilhete, Portão 10. Voo 1-1-1-6-6, ingresso de Juliette, portão Muito boa noite, passarei do 2231, transfere. Passarei do 2231, QNH1908, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. É, gente, aguardando 2231. No solo 23, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita, 211. Voo 2017, na escuta? Prossiga. Voo 2017, informo que a restrição está cancelada. Ok, obrigado. Solo 3894, livrando, boa noite. Seu 3894, taxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. 09. Gente, autorizado o pouso, 2209. Voo 2017, para informação, vai devido a aeronave laboratório fazendo cheque e solicitação do controle, vai manter o ponto de espera aguardando. Sim, gente, voo 2017. Sim. 520 no transponder, o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para Brasília, nível 360. Pela Zulu 17, decoladão no zero, primeira curva direita, saída é a Arbor, com a transição Elefa. Acionado 5520, Controle 1208, 0 Gol 1869. É a frequência do controle 1919.35, corrigindo, Gol 1869. Firma a frequência? 1919.35. 0935, 1869. Pronto para o puxa acionamento, Gol 1869. Gol 1869? Aguarde para o início do pushback. Aguarde, Gol 1869. Tá 3894, ingresso Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, 3894. Gol 1869 está condicionado. Após a passagem do Airbus da sua retaguarda, livre pushback, reporte para o obstáculo. Sente após o Airbus na retaguarda, está autorizado o reporte para o táxi, Gol 1869. Do 2231, muito boa noite, Livro, na sua escolha. Passarei 2231, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Alfa antes da Juliette, 2231. Boa tarde, estão 3677, formação X-Ray, solicita Brasília 360. 3677, confirme o horário do plano? 2041. Bate copo por gentileza, ainda não consigo o plano no sistema, vou checar com o centro Recife. Aguardando, obrigado. Somente confirmando o destino, é Brasília? Afirmo, 3677 Brasília, 2041. Ciente. Para informação, a aeronave laboratório já está na final da pista 35, irá fazer uma passagem. Após a passagem da mesma, eu irei autorizar. Ok, obrigado. Azul 2591 no parafuso, tem acionamento. Azul 2591 está autorizado, pode ir para o táxi. Você botará para o táxi, Azul 2591. Gol 2017, autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 170 graus, 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar o gol 2017. 2017, alinhe e decola. Afirma, autorizado, alinhe e decola, avião turno 70089. Ok, autorizado, alinhe e decola, 2017. SL de número 726, ok? Ok, entrei em contato com a Sala IERC e eles estão retransmitindo o plano de volta 3677. Espero que aguarde alguns minutinhos, por gentileza. Ok, aguarde sim. Uno 62 a bordo com 2 horas 58 de autonomia, alterna Uberlândia. Gol 1869, livre o táxi, via Patim 1 no Índia, ponto 090 Torre, 118 decimal 95, ajuste ao altímetro 1008. Gente livre, táxi, via Patim 1 no Índia, no ponto de espera da 10 Torre, 118 decimal 95, gol 1869. Passarei do 2231 após passagem do Boeing da Gol, ingresso Juliette, remota 12. Gente, após o Boeing da Gol, Juliette, remota 2231. Gol 2017, decolar 231, controle 119, decimal 35. 1935, gol 2017. O 3677 está tão voltando? Prossiga. Como a gente utiliza pela sua experiência, esse tempo de retransmissão, isso levaria quantos minutos? Mais ou menos uns 5 minutinhos. 5 minutos, ok, obrigado. Somos o 2591 para o táxi, estamos com 52 a bordo, 4h30, Porto Seguro. Para o táxi via Pachum Índia, ponto 010 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 1018, azul 2591. Ok, pelo Pachum no Índia, no ponto espera Torre 118 95, azul 2591. Gol 1869, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 0, vento 180 graus, 089. Tem que livre decolar, está 10, gol 1869. Paulo Salvador, boa tarde, o azul 2712 da X-Ray, solicita 150 Aracaju. Azul 2712, autorizado Aracaju, nível 150, rota Golf 677. Decolando 120, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Conde. Aciona no transponder 0260, controle de Salvador 120, decimal 8. 591 no próximo do ponto de espera. Está pronto. 210 esquerda, perfil Conde. O controle 12080 e o transponder 0260. Azul 2710, somente corrigindo, a frequência do controle é 199.35. Ok, 199.35, então, cliente, o azul 2710. Qual é o planejamento? Pode pôr um flashback, azul 2710. Uno 869, decolada 35, controle 119.35. 119.35. Boa tarde, obrigado, muito bom trabalho. Equador, boa tarde, gol 9452 milhas, externo, baixado, gravado. Uno 645, quem negar 10 no 8, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Vai. Luxané 6201, prossiga. Galeão. Luxané 6201, aguarde por gentileza a cópia, prepare a saída da Eule de Irume. Guarda. Salvador, azul 4206, informação X-ray, solicita Recife 350. Azul 4206, prepare a subida Pucajama, Aracaju, número 3 para a cópia. Pode confirmar a saída para o 4206? Afirmo, Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju, azul 4206. Muito boa noite, passarei 2231, ouvinte da informação X-Ray. Passarei 2231, é que você confere, aguarde cópia, prepare a subida Momovatap. Momovatap, 2231. Puxando 6201, cópia? Próximo. Puxando 6201, autorizado Galeão, nível de voo 360. Rota, eu pelo número 857, moço. Decola 190, primeira curva direita, saída da El, Leda e Irume. Transponder 5596, controle Salvador 1119, decimal 35. Galeão 360, Upper November 857, moço. Decolada 10, da El, Leda e Irume, aciona 5516, controle 1935. Correto cotejamento, reporte pronto para o chibeca, o chinê 6201. Vai chamar. Azul 2789, para informação, a aeronave da companhia irá iniciar a rolagem em alguns instantes. Gente, azul 2789, estamos a 7 minutos agora. O número 145 no solo 39, libera a direita, solo 121, décima 1. Muito obrigado, estamos na escuta então, só falta o transponder, né? Assim? Oh, muito obrigado, hein? Azul 2591, no vento 170 graus, 07 nós, autorizado decolar, pistão da zero. Liga decolagem, azul 2591. Qual é a porta antes da Juliette? Qual é a porta antes da Juliette? Azul 4206, pronto, cópia? Afirmativo, 4206. Azul 4206, autorizado Recife, nível 350, rota por Zulu 17. Decola da 10, primeira curva à esquerda, subida Pucajamo, Caju. Transponder 5525, controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado Recife, 350, vem por Zulu 17, decola a pista no 0, começa a curva à esquerda, saída Pucajamo, Caju. 5525, transponder 1935 ao controle, 4206. 4206, correto para fechamento, pode pronto o feedback. Tamarim. 789. 1970 graus, 079. 170 com 076. No solo 42, libera a direita, solo 121. Solo direito 21, solo 2789. Azul 4206, aguarde. Aguarde. Solo Salvador, Xené 6201, na posição 04, Xené em estacionamento. O Xené 6201, na guarde. Mata livrão. Azul 2789, taxi via Alfa, Kilo 43. Alfa, Kilo 43, 79. Bomba 645, ingresso Juliette, portão 02. Posição 02, 645. Telefone com um plano de voo, providenciando. Não, cliente, eu apareço o sargento Pinto. descanso, ele já avisou que já teria fornecido aí, irmão. A gente tá na escuta. Ok. Azul 4206, após o gol a retaguarda, está autorizado, reporte pronto, táxi. Pode dar uma nave da gol na retaguarda, a gente puxa pega a sonamento, chama táxi, 4206. Se é 201, a aeronave da Azul no 03 já havia solicitado, que será o número 2. Eu não posso fazer isso com ele, vai ficar na frente do centro de né? Afirmo? Não. Azul 4206, solo? Sem problema, o colega puxa e a gente vai atrás. Gente, grato. Puxa da 6201, copiou? Então inicia primeiro, após o azul segue para ser o número 1. Ok, sim, CNM 6201. Sol, o 279 aqui no Pat 3, não estamos dando nenhum balizador aqui, você poderia confirmar a nossa posição? 4 Romeu. 4 Romeu, graças. Fator 2831, cópia? Tio, cópia 2231. Fator 2231, autorizado barreiras, nível 160, decolo da 10, primeira curva esquerda. Saída Momo, WhatsApp e o ISO 42. Transponder 5453, controle Salvador, 119.35. Afirmativo autorizado, 160, decolo da 10, esquerda, Momo, WhatsApp e o ISO 42, 5453 no transponder 319.35. Fator 2231, correto? Reporte pronto, Chibek. Reporte. Alô, boa noite, T3897, autorização, Guarulhos. T3897, prepara a subida da Eole da Morte para a Guarulhos Cópia. Fazendo. Somente relembrando, o Oceanair vai até a saída do Pátio 3. Oceanair 6201, é o solo? Somente relembrando, coordenando a equipe de solo para que a aeronave fique até a saída do Pátio 3. Pode deixar, foi coordenado. Solo, alguma chance 3677 sair com algum código provisório até receber em definitivo, seja no táxi ou com a torre ou em voo? 4206, tem 94 a bordo, 3 horas e 20, Maceió. Hidrotaxi via Índia, ponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 108, azul 4206. 08, Hidrotaxi, ponto de fera, chama 245, 406. Hidrotaxi 3677, aguarde, por gentileza. Ok. Salvador, Xalé 6201, para o táxi com PV 139, autonomia 3 horas e meia, alterna Guarulhos. Xalé 6201, livre táxi via Patimão Índia, ponto 010 torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro, 108. 108, é ponto 0601. Da 3677, é o Sol? Na escuta. A solicitação foi que saísse na subida Momo Cogbo, foi isso? Não, a senhorita passou primeiro aí a por Eleva. Afirmo, e qual foi a solicitação do senhor? Não, não, é se poderia sair com código provisório, já que eles não, até agora não mandaram um, até que a gente recebesse outro, seja no solo ou em voo. Gente, era isso que eu estava providenciando aqui? O senhor está pronto para a cota da autorização? Ah, graças a Deus, por favor, mano. Sou 3677, autorizado Brasília, nível de voo 360, rota para o Zulu 17, decolo da 10, primeira curva direita, saída árvore, Elefa. Acione no transponder 5542, controle Salvador 119, decimal 35. Em 360, conformado, a rota pela Upper Zulu 17, a por Elefa, curva direita após 5542, 119,35, está no 8 pontos para o pushback e acionamento. O 3677 está livre, o pushback, reporte para o táxi. Reporta para o táxi, o está 3677. Seu 3897 pronto, cópia? Sim, mantive. Seu 3897 autorizado Guarulhos, nível 320, rota para o Zulu 10. Decolo da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva. Transponder 5533, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 320, Pesolo 10, decola da 10, curva direita da EL, Leda, Motiva. Funciona 5533 e o controle 208 está pronto para o puxo no 5. O seu 3895, corrigindo o transponder, é 119, decimal 35. Confirmando o controle? 119, decimal 35. 1935, já está pronto para o push. Autorizado o feedback, pode prontar, seu 3897. 3897. 6201, ponto de espera pronto. 6201, não mantenha o ponto de espera. 6201, tá bom. 201 afirma, mantém o ponto espera devido à aeronave laboratórios, irá fazer uma passagem. Azul 4206, decolada 55, controle 199, decimal 35. 0935, 4206. 165 a bordo, 3 horas e 25 com fins alterno. 3 horas e 25 com fins? Confirme por gentileza, P.O.B. 165. 165? Livre o táxi via Patio no Índia, ponto 0 no 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro no 0, 18, 3677. Patio 1 no Índia, 1895, ajuste sobre 18, obrigado, 3677.